a gente sonhou. O amor tira as intrigas e cura as feridas que o tempo deixou. O amor nos faz uma criança cheia de esperança, querendo lutar. O amor acaba com o tédio, é o melhor remédio pra não odiar. O amor apaga o passado, deslumbra o futuro que a gente sonhou. O amor retira as intrigas e cura as feridas que o tempo deixou. O amor nos faz uma criança cheia de esperança, querendo lutar. O amor acaba com o tédio, é o melhor remédio pra não odiar. Contente é quem pode amar. O amor derruba as muralhas que nos atrapalham, a Cristo chega. O amor traz bem perto a distância, quem tem fé alcança, é só confiar. O amor é dádiva de Deus, entregue aos filhos seus, então vamos amar.